Conte quantas pedras que tu joga no astral. Eu vim te mostrar seu próprio mal. No momento adequado que o destino escolher, eu vou mostrar o que tu planta vai colher. Atenção no pensamento, muito antes de falar. Você vai ver, vai colher o que plantar. A justiça é um Deus que o tempo vem mostrar. Que o nome dela não se usa pra vingar. Te mostrar seu próprio mal. No momento adequado que o destino escolher, eu vou mostrar o que tu planta vai colher. Atenção no pensamento, muito antes de falar. Você vai ver, vai colher o que plantar. A justiça é um Deus que o tempo vem mostrar. Que o nome dela não se usa pra vingar. DJ Josué. Esse DJ é brabo, língua tá de perna aberta. Esse DJ